Exatamente, boa noite. Vamos falar sobre o martelo de Maslow e como este se aplica à segurança online de crianças e jovens. Provavelmente já ouviram falar de Maslow, é um psicólogo conhecido como pai da gestão. Ouviram com certeza falar na teoria da motivação e da hierarquia das necessidades, mas Maslow é também conhecido por uma outra teoria, porventura menos conhecida, e que é a lei do instrumento. Mas isto soa mesmo mal, a lei do instrumento, eu prefiro falar a lei do martelo. E a lei do martelo, basicamente, pode ser enunciada da seguinte forma. Se tudo o que tens é um martelo, então tudo se parece como um prego. E, de facto, vamos ver como este enunciado se aplica à segurança online de crianças e jovens, e vou usar isso com base em algumas histórias pessoais e outra não tanto. Esta tem a ver com o Messenger. Há algumas empresas para quem o Messenger só serve para conversa da treta. A minha mulher trabalhou numa dessas empresas que impedia a utilização, removeu o Messenger de todos os computadores. Até um dia em que houve um hacker que visitou essa empresa. Portanto, não se podia usar o Messenger para nada, para trabalho, para conversa da treta, fosse para o que fosse, até o dia em que este hacker chegou à empresa. O meu filho tinha 10 anos, foi passar o dia ao trabalho da mãe, e podem imaginar a minha surpresa quando eu estou ligado ao computador e vejo o Afonso entrar online, e a conversa foi mais ou menos: onde estás, Afonso? Eu estou no trabalho da mãe. Mas como, se a mãe não tem MSN no trabalho? Pai, não tem nem precisa de ter. Eu estou a usar o eBuddy. Só faltou acrescentar o Totó. E isto é a primeira martelada. Ou seja, putos de 10 anos, 1, adultos, 0. E nós, de facto, tendemos a resolver os problemas da segurança online dos nossos filhos à martelada. Até que, segundo a história, ele recebeu o seu portátil através do e-escola. Aquilo lá em casa era downloads, atrás de downloads, parecia que não havia amanhã. Melhor sacar tudo da internet hoje, não vai lá amanhã fechar. De maneira que aquilo parecia, a internet lá em casa parecia a 5ª Avenida em hora de ponta. E se havia alguma fila que circulasse, os garanto eu que não era a minha. Aquilo, trabalhar lá em casa, era praticamente impossível. Mas nem que recorri à ajuda do meu filho mais velho, trabalhou 5 anos no ESP, julgando eu, epá, tu querias aí uma regra no router e a questão fica resolvida. E, de facto, durante um tempo ficou, até que eu fui passar um fim de semana fora, e quando ia sair à sexta-feira, ouvi assim dizer: pois, vocês criaram uma regra, mas eu continuo a sacar o que quero. E eu aí disse ao meu filho mais velho: lá, vê lá então se consegues descobrir como é que o rato está a conseguir chegar ao queijo. Quando cheguei no fim de semana, perguntei-lhe: então, o problema ficou resolvido? Pá, ficou. O custo-me foi 5 euros. Custou 5 euros como? Perguntei-lhe como é que ele resolveu a questão. Ele disse: pá, eu digo, mas só se tu me pagares 5 euros. De maneira que, encurtando a história, ele depois explicou-me como é que deu a volta à história. Foi ao Google, pesquisou pelo modelo e a marca do router e acrescentou a palavra bypass, portanto, dar a volta ao router. 2-0 putos pós-putos de 10 anos, 0 para os adultos. A terceira história não é pessoal. Uma escola britânica descobriu que um aluno usava este serviço para dar a volta ao serviço de filtragem da escola. Deixava o computador de casa ligado. Chegava à escola, ligava-se remotamente ao computador de casa, abria o Internet Explorer, internet é livre. E por isso é que eu falo na questão da cadeira de 4 pernas. Tem a ver, nós temos de ter outro tipo de abordagens. Abordagens regulamentares, abordagens educacionais, abordagens parentais e também, mas não só, abordagens tecnológicas. No entanto, a pergunta que eu mais recebo é: qual é o software que recomenda para proibir, impedir, bloquear, blá blá blá e não sei o quê. Temos que meter na cabeça que a segurança dos nossos filhos online não se resolve à martelada. E temos que adotar os tipos de abordagens que eu vos falei anteriormente. E vocês, como pessoas ligadas à tecnologia, têm um papel fundamental nessa área. Portanto, Obrigado pela oportunidade de falar. Deixo os meus contactos para trocarmos impressões. Deixando-vos uma última coisa, já que estou a falar para empreendedores, não esqueçam, o martelo de Maslow também se aplica às vossas empresas e aos vossos negócios. Se vocês continuarem a olhar sempre para os problemas da mesma maneira, vão encontrar sempre as mesmas soluções. Têm que olhar para eles de outra forma. Obrigado.